Chiquititas. A máquina impressiona. Meu Deus! E surge a ideia. E se a gente multiplicar a pipoca? Mas a brincadeira... Ah, não. A máquina multiplicadora. Vai longe demais. Vamos fazer o teste. Chiquititas, hoje após Carinha de Anjo no SBT.